Alencar, 678, AM 1270 kHz. CYG, 857, onda tropical, 4785 kHz. Rádio Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. 9:01. A Rádio Brasil apresentou a Santa Missa. Rádio Brasil. Oi, eu sou Estela Bittencourt e eu decidi morar aqui em Campinas porque eu acho essa cidade o máximo. Eu escolhi Colinas de São Lourenço porque eu quero me sentir especial. Um lugar que proporcione muitas opções de lazer para minha família. Não é só mais um lugar para morar, sabe? Eu quero espaço, conforto. Foi por isso que eu escolhi o apartamento de 3 dormitórios, com suíte, 2 vagas de garagem e varanda gourmet. Vem se sentir especial também. Fica na rua Francisco Pompeu 700, lá no Parque São Bernardo. Começa agora, aqui na Brasil, Espaço Cidadão. Da nossa gente. Rádio Brasil, Campinas. Estamos de volta com Musical Brasil. Rádio Brasil. A partir de agora, a Rádio Brasil passa a transmitir em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Continue na nossa sintonia. Rádio Brasil, Campinas. DYE 954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. DYG 853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Não dê ouvido. Imagina tudo, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricetina, auricetina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricetina, auricetina. Auricetina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou auricetina, tudo, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricetina. E a criança dormirá em paz, porque auricetina elimina dor de ouvido e combate a purgação. Auricetina. Ouça hoje este nome para ouvir bem toda a vida. Dorme, dorme, menina. Tchau.